estou feliz, cantando pra viver, pensando achar um mundo que eu sonhei, vivendo de ilusões, querendo te encontrar do jeito. Assim, leve o medo pra longe de mim. Eu viajo dentro da cabeça, por onde o sonho me levar. Deixa o coração sonhar. Vem comigo quem quiser amar. É preciso andar dentro do mundo com asas pra poder. Assim.